43 no solo azul no 8, livre à direita via Fox, após Alfa, mantenha a posição antes do taxi Juliette. Fox Alfa, mantenha a Juliette, Gol no 643. Gol no 805, aproximando o ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 805, ingresso, além da cola de imediato, vento de 1,60 graus com 0,5 nós, ajuste 1014. Ali mantém, além de cola de imediato, gol 1805 pela 1,0. Pode gol 158, copy. Essa é uma F. Clear to Lisbon, flight level 370 via upper Zulu 10 until Natal, then upper November 873 until Intol, after flight plan route, take off at runway 10 with left turn at Pulka departure with Z para transition, control is 119.35, squawk is 5121. Portugal 158 clear to Lisboa, flight level 370. Vai para o Zulu 10, then to Natal, up in November 873, then in Tall, departure runway 10, then by the left, Pulka departure, zipper transition, and departure 119.35, squawk 5121. That's correct, we'll call me to start engines and push back at the frequency 118.30. Call it for push and start at 118.30, Portugal 158, Korea. Vortex 3520, passenger on board is 119. Now in Gurdon, 3 hours, 8 minutes, on 22B, it's 3520. 3520, clear taxi, Vortex is Juliet and Alpha, holding point, call me ready for takeoff. Juliet Alpha, ring point, call Vortex, takeoff 3520. Torre Salvador, boa noite, 9:30, final, baixou e travou. Boa noite 96, autorizado pouso, pista no 0, 180 graus com meia dúzia, agora 1013 no ajuste, pista molhada. 1013, pista molhada, obrigado. Boa noite 05, decolor aos 21, controle 1935 ao voo. 935, 805, boa noite. Após a passagem do Airbus da TAM em direção ao ponto de espera, autorizado ingresso, portão 9, senhor. Após o TAM, ingresso para o 9, gol no 643. O 1896 no solo 21, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 07, nesta frequência 1896. Alfa, Juliette, direita, portão 7, 1896. Romulus Oscar, 3520, ready for takeoff. 3520, roger, clear to line up and take off runway 10. Wind is 200 degrees, 02 knots, QNH 1013. Roger, 3520, clear, line up and take off, 1013. Chama agora o controle 199 decimal 35, senhor. Bom voo. 935, obrigado. Bom trabalho. I'm really sorry. Airborne 25, contact now of the departure 10935, sir. Okay, sir. Thank you. No problem. Have a nice day. Welcome. Have a good flight. Salvador, uma boa noite. Um bom dia, com 896. De 896, para João Pessoa, qual nível? 410. 410, senhor, será coordenado, escute informação da TIS, eu guardo coordenação, senhor, provável Fuca, transição Aracaju. Fuca, Aracaju, 896, na guarda. Pronto para cópia. 896, pronto cópia. Boa noite, 96, Salvador para Serra Brava, Juliette Papá, nível 4, 10, autorizado. Atrevisque 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolagem da pistão 0, com primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 19 decimal 35. Transponder 5130, gol 1896. Autorizado, João Pessoa 410, Perusque 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolado 10 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle após 19935, transponder 5130, 1896. Contagimento correto, boa noite 96, portão 07, chame pronto para o puxo acionamento, senhor. Tomará.